Batalhas das Crônicas de Gelo e Fogo bombando no Kickstarter. Cronos Games realiza tradução e localização de Tiranos de Underdark via Facebook. Parceria de Footman Freeze e Stronghold estão dando frutos fabulosos. Queen Domínio confirmado para outubro. E estamos começando aqui mais uma edição do podcast de notícias, seu podcast semanal. Eu sou o Zabuzeta e estou hoje aqui com... Excel! Olha só, e aí, galera? Exatamente. Esse é um podcast de notícias patrocinado pelo nosso canal de notícias no Telegram, o Jogatina BG News, né? Um nome bem criativo, parecido com o nosso podcast, é claro. E também da nossa loja parceira, rockjogos.com. Temos nossas redes sociais, né, Excel? Temos todas as nossas redes sociais linkadas aqui embaixo, mas você pode nos encontrar no Facebook, no Facebook. facebook.com/jogatinabg. Você também vai nos encontrar no Twitter pelo @jogatinabg. E você também vai nos encontrar no Ludopédia na página Podcasts JogatinaBG, além, é claro, do nosso querido canal no YouTube. Sim, e temos também nosso grupo no Telegram, certo? Exatamente, um grupo exclusivo, um grupo VIP maravilhoso. Entra lá e participa dos nossos comentários sensacionais. E antes da gente começar essa edição, eu separei um bloco novo aqui com as novidades do Jogatina BG. A primeira delas é que a gente está realizando uma pesquisa para saber quais tipos de vídeos no, que vocês querem ver no nosso canal do YouTube. Então vai estar o link da pesquisa para vocês participarem. Exatamente, galera. Comenta lá, diz para nós que tipo de formatos vocês gostariam de ver. Se jogatinas, reviews, debates, jogo contra jogo, vocês querem ver sketches, vocês querem ver stand-up, comenta lá, dá sua opinião. Que ela é muito importante para Exato. Nós. Exato. Em adicional a esse podcast de notícias, saiu um novo podcast do Jogatina BG chamado Ficha do Jogador, onde eu faço entrevistas com personalidades do cenário nacional de board game. E a primeira edição foi com o Mac Crow, do Overlord Podcast. Olha aí, que legal. E se você está sentindo falta dessa figura carismática chamada Excel nos podcasts, vai lá e lota a caixa de mensagem do Zabuzeta e enche o saco dele. E por fim, a última notícia relacionada ao Jogatina BG é que essa semana passada, no domingo, saiu um novo vídeo, um novo formato de vídeo no Jogatina BG, onde eu e a Jéssica fizemos análise do Terraform Mars. Olha só que bacana, cara. Então vocês podem conferir abaixo. Excel, então vamos aqui para as notícias. A gente separa as notícias de fato entre o período de 25 de julho a 31 de julho. Que é o dia dessa gravação. Exatamente. E a gente começa com o cenário nacional, né? Exatamente. Nós começamos com Enchanted Cubes, que é o novo jogo do Eduardo Guerra. O mesmo design de Crop Rotation, com arte do nosso querido Lago Pífero. E ele vai ser lançado pela Game Maker, que vai ser feito de acordo com a demanda dos consumidores. O Enchanted Cubes é um jogo Dice Game, onde jogadores são magos que encantam hexaedros, representados por dados, obviamente, com o objetivo de forjar o artefato mais poderoso antes do seu adversário para esfregar na cara dele o quão bom você é. Sim. Esse jogo está previsto para agosto e vai marcar presença no evento de versão offline na próxima edição do Além do Muro. Olha que divertido. E você pode encontrar mais informações em facebook.com/enchantedcubes. Entra lá para dar uma força para a galera. E esse é o primeiro anúncio que a gente faz de jogos brasileiros que, onde o Eduardo Guerra entrou em contato com a gente para divulgar. Se você quer que seu jogo seja divulgado aqui, entre em contato. Exatamente, entre em contato com a gente. Esse é um serviço que a gente faz questão de fazer, principalmente incentivando jogos nacionais. Com certeza, né? A próxima notícia aqui relacionada ao cenário nacional foi que a Mandala Jogos, no último dia 17 de julho, lançou vários joguinhos, começando com o Taverna, que é um jogo bem interessante, que o preço promocional dele saiu por R$169,90, e também saiu vários jogos da linha Dwarfs, com Dwarfs Outono, por R$109,90, seguido de duas expansões, a Impérios, que saiu por R$89,90, e Decretos Reais, por R$24,90. Esses jogos são os do Dwarf, né? São jogos do designer nacional Luiz Bruet. Olha só. E a Grow também anunciou oficialmente que vai trazer o jogo San Juan para o Brasil. É um jogo de cartas, ele é baseado no Porto Rico, né? Mas ainda não temos data nem valor anunciado, infelizmente. Sim, a galera fala que é uma boa alternativa para você jogar Porto Rico. Por ser carta, acho que vai ser um pouco mais barato que o jogo que ele tá se inspirando, né? Continuando aqui, a Cronos Games tá realizando ao longo de várias semanas umas atividades no Facebook para incentivar o público a escolher melhores traduções e adaptações para algumas cartas do jogo Deck Build Tiranos The Underdark. Se você quiser participar, entre lá no facebook.com/cronosgames. Exatamente. E olha só, você que gosta de Crossmaster, fica bem atento, cara, porque a Galápagos está organizando competições e seletivas para a comunidade Crossmaster. Ao todo vão ser 6 eventos em 6 estados diferentes. São Paulo, Distrito Federal, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Veja só. Você pode conferir as datas e demais informações no site da Galápagos. E por fim, aqui para encerrar o cenário nacional, o jogo Micrópolis, né, que antigamente era Micrópolis. Micróbios? Micrópolis. Micrópolis agora é Paper Town, é o jogo do Rodrigo Rego, que eu falei no podcast do Jogatina BG, que eu joguei aqui na Fanbox, e o jogo mudou de nome porque já tinha sido licenciado fora do país, e saiu uma arte muito legal da caixa do jogo, cara, confiram aí abaixo. No cenário mundial, nós temos a Fantasy Five publicando mais um preview com novidades da expansão Rise of the Empire para o jogo Star Wars Rebellion, onde são mostrados novos sistemas, novas miniaturas e muito mais. É, para você que não conhece o Star Wars Rebellion, um jogador vai fazer o papel da rebelião, enquanto o outro faz do império numa brincadeira de caça ao rato espalhada pelas galáxias de Star Wars. Sim, morro de vontade de jogar esse jogo, ainda mais pela quantidade de miniaturas e também pela mecânica dele, que eu acho muito legal, do Corey Kuniska, que mandou muito bem, né? Eu quase comprei ela, cara. Acredite. Olha... Mas como eu tava com espaço limitado na mala, terminei não trazendo comigo. Que tristeza. A Fantasy Flight também anunciou, publicou mais previews em relação ao seu jogo LCG novo, né? O Legend of the Five Rings. Mais detalhes a respeito do clã da Fênix. É, já lançou o clã do Leão, o clã do Caranguejo, agora a vez da clã da Fênix. Pode conferir abaixo as cartas que serão relacionadas a esse clã. Olha aí. E como a Fantasy Flight não se cansa nunca, ela anunciou uma expansão Unbreakable Bounds para Runebound 3rd Edition, que já está disponível. Essa expansão vai adicionar o modo de jogo solo e cooperativo. A Spin Master Games, em parceria com a Wiggle 3D Games, anunciaram 5 Minutes Dungeon. Vai ser um jogo de masmorra, né, com cartinhas de 2 a 5 jogadores e promete ser uma aventura bem rápida, e o preço está estipulado em $19.90. E a arte, pelo menos da caixa, é extremamente chamativa, nos deixa curioso pra ver como que vai ser o jogo. Sim, das cartas também eu vi bem interessante, cara. É uma proposta assim que é um jogo bem de entrada, pelo que eu observei. E a Renegade Game Studios anunciou Kepler 3042, um jogo de exploração e colonização para 1 a 4 jogadores, que vai ter um preço inicial de $65, mas ainda não tem data oficial para o seu lançamento. Sim, cara, esse jogo, a capa dele é maravilhosa, sabe? Eu não cheguei a dar uma olhada sobre a mecânica em si, mas... Ficou realmente muito interessante a arte. Cara, qualquer jogo que tenha a capa bem feita, ele no mínimo chama a nossa atenção e nos deixa curioso pra como será o jogo. Exatamente. Continuando aqui, a Greater Than Games publicou novidades sobre os jogos que ela vai levar na Gen Con desse ano. Os destaques ficaram para Fate of the Elder Gods, Sentinels Comic RPG, o jogo de RPG baseado em Sentinels Multiverso, Spirit Island e muito mais. Então, se vocês quiserem conferir as novidades, eu vou deixar o link abaixo também. A WizKids lançou oficialmente o jogo Deadline, que tem um preço sugerido de $45. Sim. A arte da capa, ela chama atenção. A gente tá terrível com a arte da capa agora, né? É. Porque ela tem todo aquele clima no ar. E, cara, você olhando de longe, o protagonista da capa lembra o Indiana Jones. E esse jogo a gente até anunciou em algumas edições passadas, né? Que eles haviam falado sobre o jogo, que eles iam lançar. O jogo finalmente saiu, um jogo de investigação. E com essa pegada bem no ar, né, cara? E tem umas coisas místicas no meio, eu achei bem interessante. A Cosmos anunciou para outubro desse ano novos jogos da série Exit. Serão eles o The Forbidden Castle, The Forgotten Island e The Polar Station. Esse jogo ganhou o Kenner Spiel, né? Os jogos estratégicos pelo prêmio desse ano, né? E tá fazendo mega sucesso lá, porque são jogos de escape room, né? Eu achei bem interessante também. É um tema que ficou bem famoso e, cara, parece... Eu nunca tive contato, infelizmente, mas parece muito divertido. É um jogo de quebra-cabeça, com bastante puzzle e parece ser interessante. E a parceria do designer Friedman Freeze com a Stronghold Games está mais ativa que nunca. Dessa vez, eles lançaram 3 novidades. O Finish It, que é um jogo solo no qual o jogador precisa terminar todo o seu serviço para poder ir para casa, que a previsão é de Spiel em outubro de 2017, não é isso? É de lançamento, né? Ele vai ser na feira Spiel. Lá vai ser lançado, vai ter com lançamento lá. Temos o The Lime Expansion, a expansão para Fable Fruit, que adicionará 20 novas locações, que também está prevista para o mesmo evento, olha só. Uhum. E por último, o Fable Expansion para o Power Grid, que adicionará a mecânica Fable e trará dois decks de Fable que mudarão o jogo. Esse parece que ele descobriu o legacy dele, né? Olha aí. De colocar as mecânicas de Fable nos jogos que ele lançou, né? E por fim, no cenário internacional, Bruno Catala anunciou no seu novo jogo chamado Queen Domino, que é baseado no mesmo universo do King Domino, que ganhou o Spiel desse ano, né? E esse jogo está previsto para outubro de 2017. E dando continuidade nos nossos assuntos, nós temos que falar de Kickstarter. Exatamente, até porque a gente se confundiu nas datas, mas finalmente saiu. Foi pro ar, né, o jogo de miniaturas baseados nas crônicas de Gelo e Fogo, e tá bombando, né? Só queria fazer um adendo, pelo menos a ideia inicial desse A Song of Ice and Fire, ele lembra um jogo que já foi lançado pela Fantasy Flight do Game of Thrones, que é o Battle of Westeros, em que a gente tinha os exércitos Lannister contra os exércitos Stark, e era um wargame daqueles mais tradicionais. Vamos ver quais serão as inovações que a Cool Mini or Not irá trazer, porque com certeza ela vai tentar trazer elementos únicos para deixar esse jogo completamente diferente daquele que já havia sido lançado. Sim, a campanha ela começou com um pledge inicial para ser concluída de $300 mil e atualmente, no dia de hoje, 31/7, está em $786 mil. Como tudo na Cool Mini or Not, né, perde a graça, porque ela bate metas como se não fossem nada. Eu vi muita gente comentando que jogou aqui no Brasil, tem um escritório brasileiro da Comini aqui, e o pessoal, pelo que jogaram, né, o pessoal lá no grupo falou que curtiu bastante, então eu também tô meio de olho, mas é claro que eu não vou pegar, porque vai ser um preço um pouquinho carinho, porque você tem que dispensar $150 pra pegar a caixa básica, fora o frete. Fora, né? O frete e fora o imposto, né, meu querido? Exatamente, porque o imposto vai vir com tudo, mas as miniaturas estão bem legais, cara, que elas são baseadas, né, tipo, por exemplo, Tyrion. Cara, é aquela famosa, tudo, né? No livro, né? A gente não precisa falar que as miniaturas não são legais, porque é Cool Mini or Not, cara. Você tem uma coisa que esses caras sabem fazer, a miniatura. Pelo que eu vi a mecânica, assim, muita gente pensou inicialmente que seria uma mecânica exclusivamente wargame, mas ele tem muita pegada de tabuleiro mesmo, né? De board game, sim, né? Uhum. Que é um dos atrativos do jogo, né? Pra tentar trazer um público diferenciado e quem sabe até fazer uma mesclagem entre o público de wargame com o público de board games no geral. O próximo jogo que a gente separou aqui, né? A gente separou 3 destaques do Kickstarter. O próximo é o Blind Wizard Brawl. Esse jogo é um jogo de cartas que vai misturar com um aplicativo. Ele falta 21 dias aqui para encerrar a campanha e ele pede somente 2.900 libras para conquistar e atualmente está em 2.500. Eu achei bem interessante porque a arte do cover dele, assim, elas vão se combinando se você deixa de lado. Mas essencialmente é um jogo bem simples, mas ele vai utilizar bastante o aplicativo dele. Exato. Temos também o Burger Time, que é um card game de 1 a 2 jogadores baseado no clássico Burger Time de arcade. Olha só, resgatando jogos antigos. E esse Burger Time no arcade era de 1982. É um jogo que trabalha bem essa questão do saudosismo. E, por que não? Burger Time, né? E agora vamos aqui para os cantinho dos eventos, ressaltando, 26 de agosto vai ter a edição de número 40 do Além do Muro, então entre lá no site deles. Temos também o Diversão Offline no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de agosto. Muita gente está falando para a gente ir para lá, mas infelizmente não vai ter como condição financeira e de disponibilidade de tempo para a gente ir. Em São Paulo, no próximo sábado, dia 5 de agosto, vai ter na Fanbox o Lady Lúdica, a primeira edição que vai ter no estado, mas já teve edições no Rio de Janeiro, em outros estados também. No dia 5 também, no próximo sábado, vai ter o evento de RPG na Biblioteca Pública aqui de Curitiba com Mago ou Despertar. Aprenda a jogar e mestrar a partir das 18 horas na Biblioteca Pública do Paraná, certo? E por fim, em Niterói, vai ocorrer o 21º The Meeple no sábado, dia 12 de agosto. O sábado logo antes do Dia dos Pais, veja só. Ah, olha aí, verdade. Então vamos encerrando aqui mais uma edição de podcast do nosso podcast de notícias, né, Excel? Exatamente. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários para nós. Mande notícias que vocês gostariam de ver, jogos que apareceram interessantes, que vocês acham que faltaram algum destaque. Comentem conosco. Entrem nas nossas redes sociais. Mostrem para os seus amiguinhos. Apresentem para mais pessoas o Jogatina, cara. Tragam mais gente para esse mundo em que nós gastamos dinheiros incessantes atrás de jogos novos e diversão infinita. Exatamente, então lembrando, você pode divulgar seu evento, seu joguinho, uma notícia que você quer que a gente fale por aqui, pode mandar pelo e-mail jogatinabg@gmail.com. Entra em contato com a gente não morde, então... O Snake morde. É, o Snake morde, é normal. O pessoal, é só pra dar um feedback aqui, o pessoal gostou muito da nossa dinâmica de ser duas pessoas falando sobre notícias aqui, então a gente vai manter esse formato. Claro, por que não? Afinal de contas, todo mundo merece uma dupla dinâmica, narrando pra vocês notícias. Sim, eu sou Batman, sou Batman. Eu ia falar que você era a Fátima Bernardes, mas tudo bem. Ah, eu gosto de ser Fátima Bernardes, mas tudo bem. Gente, então a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo turno.